Um cantor que marcou época, um cantor que fez muito sucesso ou continua fazendo, por que não, né? Temos um encontro marcado? Conto contigo. A todos um grande abraço, já sabe, o meu nome é Tárcio Pinheiro e eu já fui papai. Tchau, gente. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé e Pádua e Avistão e Talcarense. Economia para sua casa, informam a hora certa. 7h56. Supermercado Oliveira Aperibé, promoções diárias, açougue completo com cortes selecionados e carne de qualidade máxima. Padaria recheada de delícias, setor de bebidas, limpeza, hortifruti, laticínios, utensílios para o dia a dia, entrega para toda a região sem custo, as melhores formas de pagamento e o atendimento familiar de toda a equipe. Supermercado Oliveira Aperibé, servindo toda a nossa região, oferecendo sempre o melhor para você. Não podemos dar descanso à dengue. Atenda o agente de saúde. Continue participando. Mostre sua iniciativa, mantendo seu quintal e terreno baldio limpos e não deixando água acumulada em vasos de plantas, latas, garrafas e pneus e tampando bem a sua caixa d'água. Vamos eliminar de vez as larvas do mosquito da dengue. Dica de saúde. Em caso de picada de cobra, não adianta aplicar no local querosene, giló, alho, fumo de corda, beber cachaça ou qualquer outro tipo de conceito popular. Se alguém disser que já foi curado com qualquer um desses recursos, é porque com certeza a picada foi dada por uma cobra não venenosa. O melhor a fazer é procurar uma unidade médica urgente. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. Novo remédio promete diminuição de peso em menos de um mês. O medicamento está em fase de testes. Os voluntários conseguiram emagrecer em 28 dias na primeira fase de estudos clínicos. O remédio é desenvolvido por uma empresa de biotecnologia americana, a Viking Therapeutics. De acordo com o laboratório, os participantes que receberam o comprimido na dose máxima, que é de 40 miligramas, apresentaram uma perda de 5,3% no peso. Entre os que tomaram placebo, uma pílula sem substância medicamentosa, essa redução foi de 3,3%. Ao analisar os dados, a empresa constatou que 57% dos voluntários que tomaram o comprimido perderam pelo menos 5% do peso depois de 4 semanas. Esse resultado não foi apresentado por nenhum dos participantes que tomaram o placebo. A farmacêutica informou que não identificou efeitos adversos. Náuseas e diarreia foram algumas das reclamações, mas consideradas leves e moderadas. Esta primeira etapa de testes teve a participação de 45 pessoas. Da Rádio 2, Fabíola. Giro 87, a notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Ovos brancos com 30 unidades, R$19,95. Asa granel, R$13,99. Coxinha drumete granel, R$12,99. Farinha de trigo granfino, R$3,95. Peito de frango com osso, R$12,99. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. ZYL 939, Rádio Educativa FM em 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. No ar, Clube do Rei, as melhores músicas do Rei Roberto Carlos. Apresentação, Elaine Dias. Olá, a gente começa o programa Clube do Rei neste primeiro fim de semana do mês de abril. Eu sou Elaine Dias e a gente vai ficar por aqui juntinhos trazendo as melhores canções do Rei Roberto Carlos nesse mês de abril, mês de aniversário do nosso rei. Ele vai completar 83 anos de vida no próximo dia 19 de abril e você é o nosso convidado aqui a acompanhar muita música, muito sucesso do Rei Roberto Carlos. Para começar, a gente traz Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho

mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona. As melhores canções com o Rei Roberto Carlos. Clube do Rei. Clube do Rei. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Tô correndo ao encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Clube do Rei, a melhor seleção do seu final de semana, com o Rei Roberto Carlos. Este é o programa Clube do Rei e você continua conosco. Muito obrigada sempre pela audiência, pela companhia. A gente ouviu Cama e Mesa e Caminhoneiro. Agora a gente vai para o intervalo. Depois, na volta do intervalo, a gente traz para você mais músicas do Rei Roberto Carlos. Até já. Intervalo. Voltamos já com Clube do Rei. Clube do Rei. T29. Vida saudável. Alimente essa ideia. Brinque, conte histórias, monte pratos decorados, solte a imaginação. Faça do momento da refeição algo alegre, colorido, vibrante, em que a criança aprenda, crie e se alimente de forma saudável. A criança deve se alimentar junto com os pais, que devem ser os melhores exemplos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. 87,7 Educativa FM. Estamos de volta com o Clube do Rei. Apresentação, Elaine Dias. Depois do intervalo, aqui neste primeiro fim de semana do mês de abril, a gente continua trazendo para você mais sucessos do nosso Rei Roberto Carlos. Essa que vem agora também é muito bonita, viu? É a música Coisa Bonita, Coisa Bonita. Vamos ouvir. Amo você assim e não sei por que tanto sacrifício. Ginástica, dieta, não sei pra que tanto exercício. Olha, eu não me incomodo, um quilinho a mais não é antiestético. Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético. Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa, mas passar fome não contribui em nada para a beleza. Já no passado os mestres da arte diante da formosura não dispensavam charme de uma gordinha em sua pintura.

E olha, a gente, nesse mês de aniversário do Rei Roberto, a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o Rei Roberto, porque é nesse mês de abril que ele completa 83 anos de idade, no dia 19. No dia do aniversário do cantor, ele vai fazer um show de inauguração no Mercado Pago Hall, casa de espetáculos com capacidade para 8.500 pessoas no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Então a festa será com os fãs que o seguem para todos os cantos. Em sua rica trajetória, o rei da música romântica viveu outros momentos especiais. Em abril de 1966, aconteceu uma edição especial do programa Jovem Guarda na TV Record. Você sabia disso? Cerca de 4 mil pessoas conseguiram entrar no extinto Cine Universo, no bairro paulistano do Brás, local escolhido para a gravação, enquanto outras 15 mil ficaram do lado de fora. O exército precisou ser acionado para controlar a multidão. Foi realmente um dos momentos mais emocionantes da carreira dele. Ele jamais pôde esquecer o que viveu naquela tarde de domingo. Inclusive, relembrou o artista que completava 25 anos na ocasião. E agora, a gente traz mais uma canção do Rei Roberto Carlos, especialmente para você. Agora tem Roberto cantando pra gente, Coração de Estudante. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. E há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sol. Espalhados no caminho, verdes plantas e sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Clube do Rei, a melhor seleção do seu final de semana, com o Rei Roberto Carlos. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão.

Nós ouvimos De Que Vale Tudo Isso, mais uma linda canção do Rei Roberto Carlos, e a gente vai agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente neste primeiro fim de semana do mês de abril, mês de aniversário do nosso rei, do Rei Roberto Carlos. O Clube do Rei fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem e a gente deseja uma semana abençoada, cheia de coisas boas pra você e um fim de semana maravilhoso. Até semana que vem, um grande abraço. Você acabou de ouvir O Clube do Rei. As melhores canções com o Rei Roberto Carlos. Até o nosso próximo encontro. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé e Pádua e Avistão Italcarense. Economia para sua casa, informam a hora certa. 8h57. Supermercado Oliveira Aperibé, promoções diárias, açougue completo com cortes selecionados e carne de qualidade máxima. Padaria recheada de delícias, setor de bebidas, limpeza, hortifruti, laticínios, utensílios para o dia a dia, entrega para toda a região sem custo, as melhores formas de pagamento e o atendimento familiar de toda a equipe. Supermercado Oliveira Aperibé, servindo toda a nossa região, oferecendo sempre o melhor para você. O combate ao mosquito da dengue deve durar o ano inteiro. Aliás, ele se reproduz em todas as épocas do ano. Hoje o Aedes é transmissor de mais de duas doenças que assolam nossa região. Quem nunca teve ou conhece alguém que sofreu ou sofre com as dores da chikungunya? Por isso evitem água parada em vasos, garrafas e pneus. Façam uma vistoria no seu quintal. Olhem se suas caixas d'água estão bem tampadas. Vamos fazer um trabalho cooperativo e minimizar os riscos dessa doença prevalecer. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Número de clientes de TV por assinatura diminuiu em mais da metade nos últimos 10 anos. É o que revelam dados da Agência Nacional de Telecomunicações. O total de assinantes em fevereiro deste ano é de 10 milhões e 100 mil. Porém, desde 2014, quando esse serviço chegou ao auge, havia 19 milhões e 600 mil assinantes. Ou seja, a queda registrada até este ano é de 9 milhões e meio, quase 50% de 2014 para cá. O dado de fevereiro é o mais baixo registrado em 14 anos de medição da Anatel e é o mais próximo de quando o serviço registrou a maior queda em 2010, quando havia 9 milhões e 600 mil assinantes. Por outro lado, enquanto a TV por assinatura perdeu clientes, o serviço de streaming hoje representa 30,7% do mercado nacional de consumo de vídeos, de acordo com a Kantar Ibope. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, de 2022, 43,4% dos lares no país têm pelo menos um serviço de streaming. Da Rádio 2, Fabiola. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. O que mais barato vende e melhor atende. É no Mercado Miller. Ovos brancos com 30 unidades, R$19,95. Asa granel, R$13,99. Coxinha drumete granel, R$12,99. Farinha de trigo granfino, R$3,95. Peito de frango com osso, R$12,99. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. ZYL 939 87,7 MHz. Rádio Educativa FM, Aperibé, Rio de Janeiro. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, esperando que todos estejam bem. Afinal, é fim de semana, não é tempo de ficar triste, é tempo de aproveitar e curtir a nossa uma hora de programa na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta do correspondente Pindaíba, só com aquelas notícias que vão realmente mudar o seu dia. Hoje vamos prestar também uma homenagem merecida à boa e velha parabólica analógica, que aos pouquinhos está sendo desativada, né? Depois de 40 anos vai descansar. E como a gente sempre faz, tem também o melhor da música e a sua participação pelo nosso Budega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Obrigado! A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Certo dia, um carro de som passa numa cidadezinha de interior bradando aos quatro ventos. Sábado, meio-dia, o rei chegará nessa cidade. Preparem-se. Só isso, sem mais detalhes. E como em cidade pequena a notícia corre feito flash, mal o carro de som saiu, todos se perguntavam que rei era aquele que estava vindo para a cidade. Será o rei da Inglaterra? Não, esse aí já tá com o pé na cova. O cara falou em rei, será se não é o rei Pelé? Mas o Pelé não já morreu? Gente, se falar em rei, só pode ser Roberto Carlos que vem pra cá. Mas o cara vem fazer um show aqui nessa cidade no pingo do meio-dia? E o burburinho seguiu, mas fato era, um rei estaria ali naquela cidade no sábado ao meio-dia. E aí todos começaram a enfeitar as ruas, pintar as fachadas da casa, capinar o mato dos terrenos. Chegado o grande dia, todos vestiram sua melhor roupa e foram esperar na praça principal. Ao meio-dia em ponto, chega um caminhão todo sujo, escrito Rei do Ferro Velho, gritando: compramos panela velha, panela enferrujada, tudo que é velho, o Rei do Ferro Velho compra. Quando os moradores entenderam que era aquele rei que ia chegar, o desânimo tomou de conta e todos voltaram para suas casas. Moral da história: cuidado com as histórias que você ouve ou recebe por aí, porque tem conversa que aumenta tanto do emissor pro receptor que quando você vai ver a realidade é totalmente diferente. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, saudando a nova rádio parceira da Rede Bodega Sat. Sim, a pior rede de rádios do Brasil, toda semana entrando rádio nova, e a gente agradece sempre a confiança e a parceria. Mandar um abraço aos nossos amigos lá de Jaguarão, Rio Grande do Sul, quase divisa ali com o glorioso país Uruguai. Nossos amigos da Web Rádio Estúdio Jaguarão, na sintonia da gente, muitíssimo obrigado aí pela confiança. E você também que já nos ouve de longa data, participe. É aquilo que eu sempre falo, não seja um ouvinte silencioso. Quero saber de onde é que você tá me ouvindo, por qual rádio, tá? Vamos participar, vamos botar pra gerar aqui na nossa bodega. Nosso zap é este aqui. DDD 89 99992 7022. Valeu, Mr. Abraham. Eu quero abrir a nossa bodega de hoje prestando uma homenagem, né, a esse grande cantor que infelizmente nos deixou, vítima de um AVC aos 69 anos, o cantor Magno. Muitos conhecem ele por aquela música Amor, Amor, mas nós vamos abrir aqui a nossa bodega com outra música, um dos trabalhos mais recentes dele, Esperando Você. Depois eu trago o bonde sertanejo por Amar Demais, e fechando a sequência, Forró Chapolândia, doidinha por forró, é a nossa trinca de abertura. Três sucessos na sequência, abrindo a nossa bodega do Maguila. Então, tira tudo da sala, tira tudo do meio pra não bater em nada, aumenta o som e vem curtir com a gente. Disse que me amava e mesmo assim brigou comigo. Disse que me amava e depois mentiu pra mim. Disse que era minha e que eu era o seu homem. Disse o que bem quis e desligou o telefone. E agora eu fico assim, sem saber de você, onde anda e com quem. Ligo seu telefone, não atende ninguém.

trazer de volta minha paz. Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você, se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Eu amo você. Bodega do Maguila, oba! É disso que ela gosta. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com o Chapolin. Doidinha por Forró é o nome da música. Antes eu toquei Bonde Sertanejo, mais uma invenção do DJ Maluco, por Amar Demais, e abrindo a sequência, o já saudoso Magno Esperando Você. É a nossa bodega do Maguila, sempre com o melhor da música, e eu sempre falo, você pode participar também do nosso programa, melhorar a nossa playlist, porque aqui, às vezes, é uma música que eu escolho, vai que você não gosta. Então, dê sua opinião também, dê sua parcela de contribuição, participe. Nosso zap é 89999927022. De novo. DDD 89999927022. Valeuzaço. Muito bem, meus amigos. Agora é hora da gente ficar bem informado, sim, porque a Bodega do Maguila não é só música, não é só besteira. Nós também trazemos informação pra você. Tá chegando agora o correspondente Pindaíba, trazendo aquelas notícias que realmente vão mudar o seu dia, notícias com as quais você não pode dormir sem saber. Então, chegando agora, correspondente Pindaíba. Alô, alô, correspondente Pindaíba. Alô. As manchetes principais, as notícias locais e os fatos internacionais em notícias. Governo da Tailândia abre guerra contra gangues de macacos. O animal macaco, não pense coisa errada. No Principado de Sealand, são 4 horas a mais do que neste momento. Correspondente Pindaíba. O morador de Juiz de Fora, em Minas Gerais, decidiu instalar por conta própria uma espécie de retrovisor do lado de fora de casa para evitar que os motoristas avancem no sinal de pare e causem acidentes. Segundo o morador, ele tomou a atitude depois de flagrar mais de 50 acidentes na esquina da casa dele em 4 anos. Moradores do entorno contaram que funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram no cruzamento das ruas para avaliar a situação, mas até o momento nenhuma mudança foi feita. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que a sinalização do local está revitalizada e que os acidentes são causados por imprudência dos motoristas que não respeitam a parada obrigatória. E chamou a atenção na última semana uma campanha publicitária promovida por uma conhecida rede de fast food, prometendo hambúrgueres de graça para as pessoas calvas que se apresentassem nos postos de drive-thru da franquia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a empresa destacou os diferentes tipos de calvície: o calvo piscininha, o calvo cabeludo, o famoso calvo veludo, e o testa longa, além do calvo drive-thru, cujos donos poderiam participar da nova campanha. A promoção, que durou até o último dia 31, gerou inúmeras filas e rapidamente esgotou os estoques. A empresa agora pretende repetir a ação, mas dessa vez oferecendo uma viagem à Turquia com implante de cabelo pago para o milésimo calvo a chegar na fila. A seguir, governo da Tailândia abre guerra contra gangues de macacos que assolam o país. Tudo caro, caro pra você, no Pindaíba é caro pra valer. Forno ecológico, monte você mesmo. Vem com 2 tijolos, grade pra colocar panela e abanador de papel em uma mais 12 de R$79,90. Vassoura de palha, ideal pra tirar teia de aranha do teto em uma mais 12 de R$9,90. Celular Nokia 3310 com SMS e jogo da cobrinha em uma mais 12 de R$49,90. E só nesse mês, se você não pagar, a gente não toma seu produto de volta. Aproveite! Tudo caro, caro pra você, no Pindaíba é caro pra valer. Última notícia. No início desta semana, a polícia da Tailândia anunciou uma nova técnica para tentar conter e capturar a invasão de macacos na cidade de Lopburi. Os agentes agora usam estilingues para aplicar tranquilizantes nos animais e conseguir retirá-los do convívio urbano. A medida foi adotada depois de um registro de confronto entre gangues rivais de macacos viralizar após ser filmado nas ruas da cidade. As imagens mostram um enorme grupo com centenas de primatas correndo em meio aos carros e pessoas. Apesar do ataque do vídeo ter ocorrido somente entre animais da mesma espécie, 3 casos de importância médica foram relatados após ataques dos primatas a seres humanos. Segundo o jornal Bangkok Post, um estudo recente realizado pelo governo tailandês mostrou que existem mais de 5 mil macacos selvagens na província de Lopburi. Todos são protegidos pela Lei de Conservação e Proteção da Vida Selvagem do país e não podem ser sacrificados. Se um fato inútil acontecer, o correspondente Pindaíba voltará a informar. Fique ligado. Continue com a Bodega do Maguila e a comunicação maçante deste que vos fala. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Muito bem, você ficou muito bem informado com o correspondente Pindaíba e agora é hora da gente garantir o nosso cascalho, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Vamos de intervalo e em 2 minutinhos eu volto com abraços, pedidos do povo e muito mais música aqui na minha nossa, na nossa, Bodega do Maguila. Sai daí não, viu? Já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 9:20. Alerta geral. Alerta geral. Na terceira idade, as pessoas estão mais propensas a desenvolver doenças como hipertensão, colesterol alto, diabetes, infecções respiratórias e urinárias e depressão. Viva esta fase com saúde, alegria e disposição. Faça alongamentos, caminhadas, natação, participe de grupos de terceira idade, alimente-se bem, procure se envolver em atividades sociais e culturais e lembre-se, em caso de dúvida, consulte seu médico. Alerta geral. Educativa FM, a rádio do seu coração. O pior programa do rádio está de volta. Música. Hey! Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, né? Eu quero saber, manda mensagem pra gente. Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Exato, porque agora nós vamos da hora boa, a hora que todo mundo aguarda, a hora dos abraços aqui no nosso programa. Aquele abraço! Eu vou mandar um abraço às nossas mais de 200 rádios parceiras. Não tem como a gente mencionar todo mundo, entendo, pessoal. É muita rádio por citar. Se fosse falar aqui, ia tomar dois blocos, quase três, do programa inteirinho. Então, as rádios que eu não mencionar, sintam-se abraçadas, um tapinha nas costas e aquele abraço. Deixa eu falar aqui, mandar um abraço aos nossos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metró, também a galera da Novas Ondas FM 99,5 do Rio de Janeiro, meu patrão Ricardo Franklin, aquele abraço. Também a galera de Aperibé, Zé Arthur, Juninho, meu amigo Maro, galera da Educativa FM 87,7, também meu patrão Adriano Martins, galera da Acesa FM de Volta Redonda no Rio de Janeiro, a galera também de Itaboraí, Duque de Caxias, alô Paulo Escriba, aquele abraço. Nossos amigos também da Rádio Exxon ligados na gente, também a galera da Rede Best de Queimados no Rio de Janeiro, nossos amigos do estado de Pernambuco, sim, alô galera de Petrolina, da Sertão FM, aquele abraço. Abraço também meu patrão Julietson Silva, galera da Olho d'Água FM de Frei Miguelinho, também Tamandaré, Vertentes, Araripina, Ibiranga, Poção, Carnaíba, Caruaru, Belo Jardim, Timbaúba. É uma audiência massiva que a gente tem aí no estado de Pernambuco. Meus amigos de Minas Gerais, alô galera de Patos de Minas, da Rádio Sucessos de Sempre, também o pessoal da LD News de Belo Horizonte, nossos amigos também de Barbacena, da Rádio Web Mix, minha amiga Mariei, aquele abraço, né, pessoal aí de Barbacena, gente finíssima, gente da melhor qualidade, muito bem. Galera também do estado do Maranhão, alô meu amigo Jadson Barros, pessoal da Olho d'Água FM, de Olho d'Água das Cunhãs, também a galera de Zé Doca, sim, inclusive temos mensagens aqui, manda um alô pra mim e meu marido, eu me chamo Jane, meu esposo se chama Leonildo, somos do povoado Josias, na cidade de Zé Doca, Maranhão. Olha aí, ó, casal que ouve a bodega do Maguila unido, ouve besteira unido. Muitíssimo obrigado aí pela audiência, pessoal de Zé Doca, meu patrão Cícero Júlio também, galera da Difusora FM 87,9, alô galera também de Timon, pessoal da Rádio Tropical Web, enfim, Distrito Federal, Ceilândia, meu patrão Renato Silva, o Macho Velho também, a rede de rádios da Corno FM, que eu não posso falar o nome porque tem algumas rádios que, sinceramente, o cara é criativo demais, né? Ai, meu Deus, você também que nos ouve pelo Radiosnet, um nosso abraço e o desejo de um bom fim de semana. Mas, enfim, temos áudios aqui também pelo 89999927022. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem. Fala! Maguila, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Moisés Pimentel, aqui de João Pessoa. Fala, Moisés. Participando aqui, pedindo a música do Edelson Moura, que mata a solidão. Combina muito bem com o programa aí. Show de bola. É, relaxei, né? Diz que é os piores, mas é bem tranquilo. Estou te ouvindo aqui pela rádio aqui de Minas Gerais. Tá certo, tá ouvindo a gente pelo Radiosnet, né? Muitíssimo obrigado, meu patrão Moisés. Não consegue, né, Moisés? Vou atender seu pedido ainda nessa sequência. Abraço aí a todo o pessoal do estado da Paraíba, inclusive. Nossa amiga Cícera também participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera! Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. 87.9 Camaragibe FM. Maguila, eu quero a música de Carlos Alexandre, Se Você Fosse Por Mim. Boa. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. Ofereço também a você, Maguila. Obrigado. Deus abençoe você e o seu programa. Amém. Sou eu, a Cícera, de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Tá certo, minha querida. Então essa sequência é só os pedidos do povo, Carlos Alexandre e Edelson Moura, aqui na sua bodega do Maguila, e vai participando. É aquilo que eu sempre falo, não seja o ouvinte silencioso. 89 99992 7022. Já que eu volto. Bodega. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado, vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos.

deixe morrer esse amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, esse louco desejo. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Energia. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Fala, Maguila. Pois é, você lembra do que eu disse semana passada, né? Se você quiser participar da palavra-chave premiada, você ouviu agora? Manda só a palavra pro nosso Zap, que aí você já tá concorrendo e no fim do mês a gente faz o sorteio. Mas vamos agora de mais música. Tá chegando Luizinho de Iralsuba no Rebolado Dela. Rapaz, depois eu trago Soró Silva, Como Num Filme. Mais uma sequência de ouro aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Aumenta o volume, é já que a gente volta. Vamos fazer embolada com forró. Luizinho de Iralsuba, mexe com nós. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Olha, eu estava lá na praça passeando, de lá eu fiquei olhando uma dona que passava. Eu nem pensava, mas nessa hora eu pensei de ficar onde eu fiquei, prestando atenção a ela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela. Só que eu fiquei tranquilo, veja a gente como é. Fui ao café, tomar café e paguei. Mas depressa voltei pra dar um arroxo nela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Aí vim entrando numa boate de dança. Eu saí como criança, no portão fiquei olhando. A vida santo a uma busca do rei. E nessa hora pensei de dançar uma com ela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Botei a mão no bolso, tirei dinheiro. Paguei logo ao porteiro e entrei para o salão. Foi emoção, tava só eu lhe chamei. Nessa hora comecei, foi dando uns arroxos nela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Eu dancei uma, dancei duas agarradas. Negueram rebolada, poupas eram arruma. E quase me desaguma quando eu rodopiei. Quis cair, eu lhe peguei. Não caiu nem eu nem ela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela. Depois dei uma saída e voltei com ar de lobo. Dei logo soco numa mesa que quebrei. Me pegaram, me soltei pra me agarrar com ela. E foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Foi no Rebolado Dela que eu me apaixonei. Bodega do Maguila. Parece coisa de filme, hein? Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Vai, vai, vou. Vai o Beltão, vai o Beltão. Eita, menino, rei bom. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. porque não volta atrás, o meu amor. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, porque não volta atrás, o meu amor. Como num filme triste chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como num jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como num filme triste chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como num jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Oh, oh! Dance, dance, dance. Eita, músicazinha massa pra galera curtir. Wagner da Crédito Confiança, esse é moral, hein? Vai dançando! Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, porque não volta atrás, o meu amor. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, porque não volta atrás, o meu amor. Como no filme triste chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme triste chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Ah, oh. Alô, minha patroa Leia, forte abraço do Soró. Aí, grande Soró Silva, como no filme. Antes eu toquei Luizinho de Iralsuba e o rebolado dela. Ixi. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos de abraços. Aqui na sua bodega do Maguila, mais abraços pro pessoal que nos acompanha em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exato, vou mandar um abraço aqui à nossa mais nova rádio parceira, pessoal da Web Rádio Estúdio, lá de Jaguarão, Rio Grande do Sul, meu patrão Giliard Dias e toda a equipe aí da Rádio Estúdio escutando a gente, e os nossos amigos também que nos acompanham pelo Instagram. Se você ainda não segue a gente, siga, arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva. Agora que nós estamos com o nosso computador de volta, dá pra gente postar mais coisa lá, inclusive postamos até um comercial, acredite se quiser, um comercial de carro, ao som de uma música de Carlos Santos. Pois é, pra vocês verem. Da Chevrolet ainda. Vou fazer... Olha, já fiz o jabá. Alô, Chevrolet, paga nós. Enfim, manda um abraço aqui ao meu patrão Zeca Lima, João Carlos, também pessoal lá da Rádio Fanáticos de Timbaúba, Pernambuco. Também meu amigo Diego Silva, Yuri Rafael de Oliveira lá de Calcaia, Ceará. Alô, Brasil, alô, Calcaia. Meu patrão Jacó também, galera da Comenig Lanches de Aperibé, no Rio de Janeiro. Nossos amigos da Metrópole FM 87,7 de Andradina, São Paulo, agora em nova frequência. Também a galera de Penápolis, da Princesa FM 107,9. Chamando também um abraço aos nossos amigos do estado da Bahia, meu patrão Reginaldo Batista, Ronaí Silva, galera da Patos FM 87,9 de Ipecaetá. Também meu amigo Marconi, a galera da Rádio Top Mídia de Pindobaçu, Bahia. Também a galera de Pujuca, da Juventude FM 104,9. Maria Edivânia, Marcos Antônio, Toninho, deixa eu ver quem mais aqui. Maiane Souza Santos, o Bicho 5, que eu não sei quem é, mas tá seguindo a gente também. Enfim, se você quiser ter seu nome mencionado aqui, participe, não seja ouvinte silencioso, siga a gente lá no nosso Instagram, arroba bodega do Maguila, e também pelo nosso zap. Mais uma vez, Mr. Eibar, repete, por favor, pro povo memorizar. DDD 89 99992 7022. Maravilha, eu vou agora de intervalo e na volta vamos prestar uma homenagem à boa e velha parabólica analógica, né, que infelizmente está sendo desativada. Tem uma nova parabólica já em ativação, funcionando, mas mas vamos relembrar aqui alguns momentos clássicos históricos. Quem mora no interior, tinha parabólica, vai entender bem o que é que eu tô falando, tá? E vamos tocar mais música também aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, 2 minutinhos. E já que a gente... eu tô vendo você, ó, você ia mudar, né? Ia mudar pra outra rádio. Tô vendo você bem aí, ó. Não mude, não mude, já que eu volto. Sai daí não, tô de olho no senhor. Tô de olho no senhor. A bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Você está bem? Você está na 87 FM. Aumente o volume. Vida saudável. Alimente essa ideia. Evite que a criança se alimente enquanto assiste à televisão. Pesquisas mostram que o hábito de comer em frente à TV é inadequado e pode levar à obesidade. Lembre-se, a alimentação deve ser um momento de prazer com a família e feita em local tranquilo. Nunca utilize o alimento como recompensa ou punição. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Você está ouvindo uma atrás da outra. 87 FM. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência, todo o Brasil acompanhando a gente. E melhor do que eu ficar falando aqui, mandando um abraço pras rádios e tudo, eu quero ouvir sua voz, eu quero ler sua mensagem. Mande mensagem pra gente, 89999927022 é o nosso WhatsApp, tá bom? Mas enfim, pessoal, eu peço até desculpa por trazer esse assunto de volta pra cá, porque volta e meia a gente circula entre coisas antigas, tecnologia antiga, TV antiga, rádio antiga. É porque são coisas que eu gosto de comentar e eu trago aqui pra vocês. E acredito que vai ser uma coisa que muitos ainda nem sabem, porque a boa e velha parabólica analógica, aquela gigantona que ficava em cima de muitas casas e ainda hoje muitas casas ainda tem essa parabólica, infelizmente ela tá sendo desativada, né? O serviço de TV via satélite começou aqui no Brasil em 1982, as primeiras TVs a transmitirem nesse formato foram a Globo, o SBT e a Bandeirantes foi a segunda, o SBT veio depois, mas a parabólica só veio a se popularizar mesmo nos anos 90 e 2000, né? Quem morava em sítio ou em cidade que não tinha sinal de TV aberta, comprava parabólica, naquela época era o olho da cara, né? Tinha gente que fazia até consórcio e podia assistir mais de 30 canais, olha só, né? Hoje em dia nós com Netflix, nós com meio mundo de streaming, YouTube, naquela época era 30 canais, era o suprassumo do entretenimento. E quem tinha parabólica em casa, de certa forma, era privilegiado, não somente por ter um equipamento que custava caro na época, mas também porque vazavam certas coisas na parabólica, no sinal da parabólica, que na TV normal não aparecia, como por exemplo, na Copa de 94, o Galvão dizendo que ia meter a porrada no Pelé no intervalo do jogo, né? Também é o famoso caso da parabólica do Recupero, quem lembra, né? Rubens Recupero, um ministro que caiu do cargo porque falou besteira em um circuito fechado de TV, alguém tava gravando na hora e o vídeo se espalhou por todo o Brasil, né? Causou a derrubada dele. Mas o pessoal também lembra da parabólica por conta de alguns canais, né? Como por exemplo o Shoptime, o Ciro Bottini, compre, compre, compre. Ai, Bottini, isso aqui tá muito caro, Bottini. Dane-se, eu estou vendendo. Mas enfim, também a famosa Amazon Sat, né? Nos anos 90 passava clipes, a TV Diário, as Garras da Patrulha, né? Por conta da Globo, em 2009, pouca gente sabe, a TV Diário só saiu da parabólica por conta da Globo, porque a TV Diário é do mesmo grupo da afiliada da Globo no Ceará, eles não queriam concorrência e mandaram tirar sob pena de perder a afiliação, por isso que a gente não ouviu mais falar da TV Diário. E também tinham outras vantagens, né, da gente poder assistir desenho sem a afiliada cortar no meio, né, no SBT, na Globo, de meio dia passava desenho na Globo, no Esporte Interativo também, saudoso Esporte Interativo, a gente assistia a Copa do Nordeste, de madrugada também, quem lembra viu, quem viu lembra, mas enfim, fato é que essa parabólica grandona, analógica, ela tá acabando. É, inclusive a Record já saiu do ar, outros canais grandes, SBT e Globo, vão sair em breve, mas por que isso? Por conta da chegada do 5G, que ao contrário do que alguns colegas de profissão que cabularam aula de física estão falando em certas rádios, o 5G não vai ocupar a faixa do rádio AM. Por conta da migração, vai ocupar a faixa da parabólica analógica. Então, quem tem parabólica analógica em cidades onde o 5G está sendo ativado, vai ser obrigado a mudar. E aí o jeito é correr atrás do kit da nova parabólica digital. Ah, Maguila, eu ouvi dizer que quem tem benefício pode receber a parabólica grátis, é verdade? É verdade, mas por enquanto só em cidades com mais de 500 mil habitantes. Quem não mora em cidade grande vai ter que desembolsar uma verbinha para continuar assistindo TV, né? Mas claro que você instalando a TV não vai deixar de ouvir rádio, né? E nem deixar de ouvir a gente. Não me abandone, Brasil! Não me diga não! Mas enfim, é um hacking que nós estamos dando aqui a este aparato tecnológico que fez nosso entretenimento, né? Nos anos 90, 2000, a saudosa e... que Deus a tenha já, parabólica analógica. Vamos agora de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima, porque música é o que você gosta de ouvir, você não quer me ouvir falando? Vamos trazer aqui Nenel e ele canta pra gente Pesadelo. Depois eu trago o Fernando Leles e ele canta Quero Ver Você Sorrindo. Duas carimbadas, direto da vitrolinha da bodega, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí não! Me sacode, devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho, essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. Vi que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, solução da minha solidão, querendo em vão seu coração. Já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais o nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer viver. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Eu quero ver você sorrindo, sempre me pedindo para lhe dizer que não existe você. Eu quero ouvir você dizendo que por toda a vida também vai me amar. E quero mesmo na distância, no momento exato, eu saber voltar. Eu quero ouvir você sem medo, sem guardar segredos sobre o nosso amor. Eu quero ver você por perto no momento certo que eu precisar. Sorrindo, sempre me pedindo para lhe dizer distância no momento exato eu saber voltar. Eu quero ver você sem medo, sem guardar segredo sobre o nosso amor. Eu quero ver você por perto no momento certo que eu precisar. Você por perto no momento certo que eu precisar. Eu quero ver você por perto no momento certo que eu precisar. Eu quero ver você por perto no momento certo que eu precisar. Eu quero ver você por perto no momento certo. Fernando Leles, quero ver você sorrindo. Antes eu toquei Nenel Pesadelo. Pois é, meus amigos. Já estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem eu tô aqui de volta neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso glorioso jabá. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga. Meu Instagram é Ian José Silva Locutor, IAN José Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa que você pode e deve seguir, arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o nosso site, bodega do Maguila. .com.br. Pra finalizar, pra encerrar com chave de ouro, vou trazer esta de Vanderlei Cardoso. Não posso controlar meu pensamento. E virou a Jean Grey agora do X-Men? Foi? Virou o Professor Xavier? Meu Deus. Nossa, que piada ruim. Ninguém vai entender. Mas enfim, é com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem. É triste compreender que não te posso amar. Existe uma aliança nos separar. E esta insistência em meu olhar é um tormento. Mas não posso controlar meu pensamento. Devo alimentar mais esta ilusão de um dia ser o dono do teu coração. E toda vez que penso em te esquecer é um tormento. Não posso controlar meu pensamento. Me afastarei de ti, meu bem, eu prometo. Meu coração te faz este juramento. Mas não posso controlar meu pensamento. Esta ilusão de um dia ser o dono do teu coração. E toda vez que penso em te esquecer é um tormento. Não posso controlar meu pensamento. Me afastarei de ti, meu bem, eu prometo. Meu coração te faz este juramento, mas não posso controlar meu pensamento. Não posso controlar meu pensamento. Não posso. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Supermercado Oliveira em Aperibé e Pádua e Avistão Italcarense. Economia para sua casa, informam a hora certa. 10 horas. Supermercado Oliveira Aperibé, promoções diárias, açougue completo com cortes selecionados e carne de qualidade máxima. Padaria recheada de delícias, setor de bebidas, limpeza, hortifruti, laticínios, utensílios para o dia a dia, entrega para toda a região sem custo, as melhores formas de pagamento e o atendimento familiar de toda a equipe. Supermercado Oliveira Aperibé, servindo toda a nossa região, oferecendo sempre o melhor para você. Dica de saúde. Coma de 4 em 4 horas. Ao encarar uma refeição com muita fome, mal mastigamos para devorar tudo e, por isso, comemos demais. Ao mastigar, mandamos uma mensagem de saciedade para o cérebro e nos ordena parar de comer na hora certa. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. O esquema de vacinação contra o HPV no Brasil mudou. Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos agora vão receber apenas uma dose do imunizante e não duas. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Para imunos suprimidos e vítimas de violência sexual, que também podem receber a vacina na rede pública, não há nenhuma modificação nas orientações. E para esses grupos, ainda são recomendadas duas ou até três doses, dependendo do caso. A decisão do Ministério da Saúde de adotar dose única para a vacinação contra o HPV de crianças e adolescentes segue recomendação da Organização Mundial da Saúde feita em 2022. Na ocasião, a entidade afirmou que uma dose da vacina já oferece proteção significativa contra o HPV e que estava adotando a orientação de aplicar apenas uma dose com o objetivo principal de auxiliar no aumento da cobertura vacinal, além de viabilizar, especialmente nos países mais pobres, a inclusão de outros públicos prioritários, uma forma de garantir que mais pessoas possam ser imunizadas contra o vírus. Lembrando que o papilomavírus humano está associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, além de outros tipos de cânceres, como o de pênis, ânus e orofaringe. O HPV é altamente contagioso e estima-se que mais de 80% das pessoas serão infectadas em algum momento da vida. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que o HPV atinge 54 em cada 100 mulheres que já iniciaram a vida sexual e quase 42% dos homens. Da Rádio 2, Milena Abreu. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Ovos brancos com 30 unidades, R$19,95. Asa granel, R$13,99. Coxinha drumete granel, R$12,99. Farinha de trigo granfino, R$3,95. Peito de frango com osso, R$12,99. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. ZYL 939. Rádio Educativa FM, 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Mais músicas no ar, Educativa FM, a rádio do seu coração. Thank you. mais músicas no ar. Educativa FM, a rádio do seu coração. De emoções. Good night. 87. Tocando as melhores da década. Show me your- músicas no ar. Educativa FM, a rádio do seu coração. Porta que um de nós vai ter que... My head and my hands are sitting here. Ativa FM. Swim moves and pond feels a body. And you forget the sun, his jealous sky, and we walk in the fields of gold. And so she took her love for to gaze a while upon the fields of body. His arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you share with me? Will you be my love among the fields of body? And you forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Of a soul upon the fields of body. You feel her body rise when you kiss her mouth upon the fields of gold. I never made promises that I knew, and there have been some that I broke. And I swear when the day still left, you walk. Noite de emoções. Good night. 87. Você põe e deixa. E deixa. E deixa. You sheltered me from harm. Kept me warm. Kept me warm. You gave my life to me. Set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. What it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Thank you. that's the time. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. La la la la la la la la la la la. A gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Educativa FM. Noite de emoções. Good night. 87. Tocando

rádio do seu coração. Educativa FM. Tu falou.